5491, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 012 na chegada a Ponce. Para 4 mil na Ponce, 5012. 5491. O 4033 está na Ponte Ideal descida. Mantenha 140, aguarde coordenação junto a Ilhéus para sua descida. 4033. Liga. Proa de? E o Bob? O Alfa Vitor Juliette. Pronto para copo, Alfa Vitor Juliette. Com instantaneamento Lima Kilo Zulu. Se tiver condições, nós podemos voar na proa da rotatória para pouso número 7. Lima Kilo Zulu, livre descida em condições visuais, 1.500 pés, aguarde para voar rotatória. Ok, descendo 1.500, aqui na proa do Rio. Tower Tower 121 Flew, ready for departure. Roger, wait a minute, Tower 121. Very good. 85 para voar a Caju. Vamos ver se 45.2685. Confere. Obrigado. Tower Salvador, bom dia, Oxanea 63, 15, Centro da Tango, Matéria 359. Fique desse, você mantém nível 170. Atingindo 170 agora, aumenta isso. 2-0-6. Do 2-0-0, informação Tango. Azul 4076, desse mantém nível 150 na chegada Mária. Aciona 50, chegada à área, azul 4076. Azul 4033, desça para nível 120. Para 120, 4033, azul. 53 a bordo, autonomia de 0340, alternando Salvador. 1-1-1-3-5-0. Espera 1895-1012, boa viagem. Taxi em frente, Juliette Alfa, ponto espera, torre 1295. Confirmando. Gente, 11 da Tango para cópia. Bilhete livre acionamento após quando pronto para o táxi. Táxi da 3193. 168 com 340, alternando Campina. 3193, direita, ponto de espera, 1865, corrigindo, 1895-1012, boa viagem. Vai seguir o Webjet, vai passar à sua direita, ok? O 3193. Positivo, direita, fizeram passagem para o Webjet, 1895, 3193. Boa tarde, a 1721.0 da 10 pronto. Cuidado ali é e manteiga 010, objeto 6721. Ali mantém 10, 6721. Era para seguir a instrução do centro antes de ter dado menos de 10 milhas na separação no mesmo nível que a aeronave à frente. 590 no Cátia Militar para Brasília. O meu? Roberto Bravo, decolou de Costa Azul, vai manter um sobrevoo de 40 minutos no setor sul de Taparica. O meu vai com dois a bordo, o código 0126, Roberto Bravo. Mantém-se condições visuais ao cruzar, ao passar farol da Barça para seguir na frente de coordenação, Andrés Cabral. Andrés Cabral. O azul 4033. 033? 0, azul 4076. Não, 4033 estou chamando. Azul 4033, chama controle Ilhéus 1201 para prosseguir sua descida. Sabia para a sequência de Ilhéus? 1201. 4076 da Azul, deve manter o 50, 050. 50, 4076. Salvador, control Tower 121, reviewed on a Puka departure, passing 2400 feet, climbing flight level 350. X-ray, Lima Fox 121, climbing to level 350, read that surveillance. I climb to 350, and can you say the rest, Tower 121? Salvador, Tsunami 320. Tsunami 320, identifique, desse mantém nível 150. Identifico no 150. Xanemia 315, desse mantém nível 120. 120, 315 vai manter 200. 200, ciente, não. Xanemia Farid, testando selado, Vitor Juliette. Reporte na rotatória, Vitor Juliette. Vou pra rotatória, Juliette. Controle, tudo zero. Controle, Salvador, Papa Romeu, tudo zero, Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, chame o centro Recife agora, frequência 13325, antena 1251. Objeto 6721, no livre decolagem, pista no zero, vento 090 graus, como 3 nós. Livre decolagem, 6721. Mantenha 1000 pés pro lado da rotatória da presente. Lima, Kilo Zulu. 1000 pés, rotatória Zulu. Autorizado Aracaju no 190, saída Puka, Golf 677. Decola da pista 10, ponto de esquerda, transponder 5503. Esquerda após 5503, portão 7, chama pronto. Chamar a pronto, gol 206. 20. Continue a descida para o nível de voo 070, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Confia, com 6320. 6320, desconsidere a última informação. O Oceané 6315, controle? 6315, mantendo 1909. E o Oceané 6315, continue a descida agora para o nível de voo 070. O 6315. 070, 6315. Oceané 6320, continue a descida para o nível de voo 0620. 060, Oceané 6320. Gol 1394. Paulo Salvador, bom dia, só 3661, seguinte da informação Tango, autorização de tráfego. 3661, aguarde a cópia, o ajuste no 092. 092, aguarde, 3661. 118.6, Júlia. Lima Kilo Zulu, controle. A escuta o Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, tem um tráfego sua posição de 12 horas e 8 milhas, o Vitor e a Juliette ingressando na final de 5 milhas para 17. Tem condições de voar na proa 195 em condições visuais para ingressar na final de 7 milhas? 195 condições visuais, o Lima Kilo Zulu. Proa 295, confirmando. 295, Zulu. O trip 5491 vai cruzar 063 para 40. Trip 5491, continue descida para 3000, ajuste 1012. 3000, 1012, 5491. 18.95. 500, descendo a 1000 pés na proa da Alta 7 Júlio. Está 3193, autorizada a decolagem, pista no 7, vento 090 graus, 149. Piano, tem 3193. Informe, assumir aí na proa de rotatória. 360 pela direita e depois dá pra rotatória. O Lima Kilo Zulu informará. O Webjet 6721 está autorizado a curvar agora à esquerda na proa 320 para interceptar a radial 350 de Salvador. O Webjet 6721. 350, Salvador. Xeré 6315, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 235, limite a magnética 120 de Simbra. Direita 235 a 120 de Simbra, 3661, só confirmando o plano de voo do senhor aí, que após uma certa distância vai cancelar e conseguir visual nível 1 no 45, positivo? Positivo, excelente, 3661. Certo, senhor. O ajuste agora é 1-0-1-2, informação ATIS em curso é a informação Tango, chame para pushback e acionamento. Tango, chamaremos para pushback e acionamento, 3661. Sol Gol na 394. Na 394, prossiga. Só confirmando, saída vai ser Lida após Lida, Blé ou Ilhéus? Eu tenho 3194, ou perdão, Gol no 394, senhor? Afirmo. O Gol no 394, saída para Galeão, nível 360, saída será a saída da El, até a posição Leda. Após Leda, o senhor deverá voar direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde o senhor vai interceptar a aerovia Upper November 857. Então, porto seguro e conforme o plano de voo apresentado, senhor. Ok, então, Leda Bidev, obrigado. Disponha. Solo Salvador, 3552-67, contagem. Ativo localizador. Reportará no localize para 2000, 3554 na zona. Xaré 6315, desse mantém a 4000, ajuste 612. 4000-612, 6315. Azul 4076, desse mantém a 3000, ajuste 612. 3.012, azul 4076. 0053. Ajuste 1012, informação antes em curso a Tango, aguarde um minuto para a cópia. Afirmo, ciente da Tango, aguardando cópia 35267, sabe a saída prevista, por gentileza? Eu saberia a rota? A Tango utilizado backtrack é parte de pista livre. Você pode preparar a saída da El até a posição Leda, após Leda voar direto para a posição Bridge. Da El Leda, obrigado. Aguardando na escuta. Positivo, 3527. Porta na final 3 milhas, o Lima Kilo Zulu. Bora, Júlio. Para 76. O Xeré 6320 reduz a velocidade 2100 nós e desça até o nível 050. 2100-050-6320. X-Ray Lima Fox 121. Contact now, Recife Center on 125.45. Correction. 125.45, Sanable 126.85. X-Ray Lima Fox 121. O trip 549 interceptou o localizer. Complete final ILS 1895 é a torre, trip 5491. Mande Uno, uma boa tarde. Boa. Salvador. Webjet 6721, resuma navegação na proa de Alvo. Webjet 6721. Grande Alvo, 6721. Controle Salvador, Gol no 924, cruzão 180 para 160. Salvador, approach control 6141, maintain 160, bomb arrival, follower. Xeré 6315, curva à esquerda na proa 190, limite ao localizador. 190, limitado pelo lock, 6315. Oxe. Oxe, Xeré 6320, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020. Autorizado a decolagem, pista no 7.090 graus, no 629. Oxaré 6320, controle. Na sua escuta, prossiga. Eu estou para sequenciamento, vou ir na proa 020, limite ao lock. Proa 020, limitado pelo lock, Oxaré 6320. Oxaré 6315, desse mantém a 2000 para o localizador, curva à esquerda na proa 120. 2000-120, 6320. O 924, desse mantém o 050 na chegada à Mari. 050, chegada à Mari, igual no 924. November 883, Romeu Whisky. E se redução para 210 nós, e desça até o nível de voo 050. Redução 210, desça 250. 883, Romeu Whisky. Kudibushi. Road Campo Chané 61141, desça e mantenha nível de voo 040 na chegada bom. Chané 6141, maintain 160, request lower. Descenda e mantém 4000, 281011, on bom arrival. Chané 6141. Bom arrival to 4000, 281011. Objeto 6721, passa 160, chame Recife em 12545, alterna 12685. 12545, 2085. Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, aguardando para o Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Azul, Salvador, Bruno 754, posição 9 para pushback. Bruno 754, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Entendi, pushback, acionamento, chama táxi, Bruno 754. Papa, papa, Mike Charlie Oscar. Mike Charlie Oscar, boa, prossiga. Só para informação, tem a situação da Secretaria de Confirmação da Luta. Eu peguei 50, qual é a localidade? Salvador para Búzios. Para Búzios, tá sendo a saída, no caso, da El, Leda e após voo Abdev e a Príncipe 50. Tá ok, então, muito obrigado. Ah, né? A Pro 060. Tchau, boa tarde, Zulu. 320. Curve à direita, na proa 0620, inicie redução para 190 mais. Direita 060190, 6320. A proa está autorizada? A proa direita 060 autorizada, interceptar o lote. Proa 060 autorizada, localizador. 6315 do Xané, está no localizador. Xané 6315, complete final ILS, chama a torre agora 11895. 1895. Controle Salvador, uma boa tarde, eu vou no 780, informação Tango. 780, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância. Mari 050, 780. November 883, Romeu Whisky, redução para 190 nós. Redução 190, 883, Romeu Whisky. Salvador, boa tarde, eu sou Tango, Romeu e Akinja. 9 ao livrar direito no 21 no décimo 9. No 219, livrando a direita, 5491. Sua relavanda, tá buscar a Araça Azul. Tá matando lá o Ligante, tá passando a sustuda, lá pra cima, não morreu. Obrigado. Torcera 2590, boa, autorizado táxi, reporte na táxi hotel para o cruzamento da pista. Reportaria no hotel para o cruzamento, sábado 2590. Azul 4076, pista livre, autorizado pouso, 90 graus com 14 nós. Pouso autorizado na 10, Azul 4076. Oi, Salvador, boa tarde, Oxané 6315. Oxané 6315, boa tarde, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Tráfego preset está aproximadamente 1 milha para a cabeceira, vento 090 graus, 1612 é nosso, ajuste 1011. Tente das condições 1011, aguarda a pista livre, 3011. 070 para o localizador, com 1011, descendo para 3000. O Xenem é 320, complete final ILS, chame a torre 11895. Gol no 600. Gol no 600, cotejamento correto, ajuste no 011, chama para pushback e acionamento. No 011, chamará para pushback e acionamento. Gol no 600. Está restrito ao nível de voo 340, subida, e chame agora o centro na frequência 13325, alterna 251. 340, restrito, 3325, 251, boa tarde, obrigado, 3193. Controle, que não está no Romeu. Buro 924, continue a descida para 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.011, Buro 924. Buxaré 6141, redução para 210 nós. Controle, Salvador, sapatinho alto, preparado na rua. Oxané 6141, reduza para 210 nós. Did you call Oxané 6141? Sim, senhor, Zupab 2590, ingressando na Alfa. Ok, prossegue na táxi Alfa, ainda na frequência da torre, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Fica atento à aeronave que está parada aí próxima ao pátio principal, Airbus da TAM. Afirmativo, está visual com Airbus, permanece na Alfa ou ingressa no pátio auxiliar? Não, pode permanecer na Alfa, prossegue na Alfa, daqui a pouco o tráfego vai ser liberado para prosseguir para o pátio principal. Afirmo, seguindo a Airbus da TAM, sabe 2590. Solo Salvador, boa tarde, Azul 4076, livrou agora na Alfa, não se escuta. Muito boa tarde, Azul 4076, táxi em frente, mantenha a posição antes de ingressar na táxi aí, Juliette. Táxi autorizado em frente, vai aguardar antes da Juliette, Azul 4076. Solo Gol 806 do Gate 1, está pronto para pushback e acionamento. Gol do Gate 7 para pushback e acionamento. Gente, Gol no 806, portão 07, aguarde para puxa e acionamento. Aguardado para puxa e acionamento. 118.95. Portão 10. 3, Romeu Wiss, complete aproximação, reporte e passa do marcador externo. O tipo do equipamento, tipo de voo e o nível que solicita para Aracaju. Ok, copiado. Mantém inicialmente no 1.500 pés pelos corredores visuais de Salvador, aguardando para prosseguir o litoral norte. Passar a retaguarda da sua aeronave, ok? 1-2-0-6, paciente. Após o tráfego, o senhor pode coordenar com a equipe de solo para iniciar o pushback e chamar para o táxi, Gol no 806. Após o tráfego da Tão Gol no 805, coordena e o pushback acionamento. Encontrizado no 754. Oxenero 6315 no solo ao 54, ao librar direito no 21.9. 219, obrigado. Oxenero 6320, número 1 para pouso, informar YY, 737 ingressando para decolar a 5 autorizado. Vento 090 graus, 149, ajuste no 0 Luna. Oito e o transponder 5546, trip 5489. Trip 5489, copo autorizado para a vitória da conquista, nível 2-0, temporada de chanês, curva direita após, completando na gole, até a posição Eval. Depois eu volto direto para a vitória da conquista. Controle 1198, transponder 5546. Cotejamento correto, trip 5489, chama para puxa e acionamento. O ajuste no momento é 1-0 no 1. Salve Salvador, Xané 6315, livrou na Fox, Trola Internacional. Muito boa tarde, 6315, livre táxi, taxi Alfa Índia para o portão 101. Alfa Índia para o 01, 6315. 3000. Xané 6141, to intercept the localizer, turn left, heading 120. Localizer, take heading 120, 6141. Controle Salvador, Oceaner 6210, câmbio. É 210, chegada Mari, desse manter o 050, vigilância. Mari 050, vigilância, 6210. Pode voar, Maré, já tá bom. Controle 119.8. 98, obrigado, já volta. Tá, é. 3 Romeu, isso que faço esse tempo. Controle Salvador, Gol no 754. 754, subou 390, saída Puca, vigilante. 390 direto, Puca, Gol no 754. 2590. Ali mantém para decolagem imediato, sabe 2590. Novembro 883, Romeo Whisky, é o número 1 agora para pouso, forma de pista livre. Temos aeronave Embraer 190 da Força Aérea para decolar, 5 autorizado. O vento é de 080 graus, 149, ajuste no 019. 183, Romeo Whisky. Gol no 780, vetor para sequenciamento, mantém a proa, limite ao localizador. Gol no 780. É, 780, mantém a proa, limitado pelo localizer. 780 está livre a descida até 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.011, gol no 780. Clear for approach, machinist 6141. Clear, ILS approach, report status, machinist 6141. Steady maintain 2000, QNH 1011. 1011, 2000, I call you back to establish Oceanair 6141. Boa tarde, Libre Taxi, o táxi aí, Alfa e Juliette para a área remota do Pátio 1. Alfa e Juliette para a remota 6320. Solo voo 1806, com tempo de voz, 2 horas e 12 de autonomia, alternando mesmo, pronto para o táxi. Copiado 126, 2 horas e 12, Recife, gol no 806, Libre Taxi até o ponto de espera da pista 10. E a taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 198, decimal 95, uma boa tarde, bom voo. Autorizado até a ponto de espera da 10, via Juliette, espera de uma torre, 289, gol 1806, boa tarde. 0 para o localizador, direita 070. Mantém ainda 3.000 a descida do gol no 780. 7, direita 070, mantém 3.000. Novembro 883, Romeu Whisky, pista livre autorizado, pouso 090 graus, 162 é nosso. Gente, livre pouso 83, Romeu Whisky. Passando mil pés, na final, o gol 1924. Plano 924, tráfego pré-7, está agora cruzando a cabeceira, o foco, forma aí pista livre, vento 090 graus, no 612 nosso. É uma ativa, na sua escuta. Força aérea 2590, decola o 59, controle 119, décima 8. Controle 198, obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, bom voo. Deu. Quilotão Romeu, chama 2895. 2895, Romeu. Controle de Salvador, muito boa tarde. Força aérea 2590, decolado. Força aérea 2590, sube e mantenha 380 na saída Gole. Para o 380, no perfil da Gole, o Fito, fase 2590. Gol no 780, desça agora para 2000, autorizado ILS, forma estabilizada. Inicie redução para 170 nós. Vai seguir o tráfego da Oceanair, um Airbus a 7 milhas à frente, 6 milhas e meia corrigindo. 7, 2 mil, acusarei estabilizado, reduzindo, 780. Trip 5400, continue descida para 3 mil, ajuste 1011. 3 mil com 1011, 5400. Controle, aquele campeão, boa tarde, papai, Zulu. O Chiquilo Zulu, boa tarde, você. Regressa, Carreirinho em Salvador. Zero 162 acionado, está ingressando na Vera Cruz, com 07. 6320 da Oceanair, pode ingressar na taxa Juliette para a área remota, posição 13, no pátio 1. Juliette para a remota 13, pátio 1, 6320. 883 Romeu Whisky, confirma o local de estacionamento. Aí ele está, ingresse à direita via taxiway Alfa, mantenha a posição antes do taxiway Juliette, o 883 é o meu whisky. Gol no 924 no solo, no 600, ao livrar direito, no 21 no décimo andar. 219 vai livrar direito, gol no 924. Amém. Gente, aguarde para puxar estacionamento, gol no 600. Aguardará. Muito boa tarde, gol no 924, livre táxi, o taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar no taxiway Juliette. Taxiway Alfa, posição antes da Juliette, gol 924. November 8, 83 Romeu Whisky, livre ingresso, taxi Juliette, taxi até taxi Lima.